Identidade Clube, ZYK588, 690 kHz, Onda Média Rádio Clube, 97 FM ZYD917. Esse é o sistema Clube de Rádio. Começa agora, Flashback Express. Y'all ready for this? Três clássicos na sequência. Flashback Express. E aí, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, as velhinhas invadem a sua programação com três flashbacks na sequência, começando sempre pela posição de número 3. Number 3. Que legal, hein? Jackson 5, I'll Be There, 1970. Number 2. Cara, eu gosto demais dessa música. José Feliciano, I Wanna Be Where You Are, 1981. Number 1. Pra fechar tem Joy Frank and Reynolds, Don't Pour Your Love, 1971. Começou. As velhinhas da nossa programação. Flashback Express. I'll be there. Flashback Express. Maybe I'll just lay me down, ride 400 years.